A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos compartilhar sobre o texto de Romanos, no capítulo 3, um texto absolutamente maravilhoso. Aliás, a aventura, posso dizer assim, pelo conhecimento do livro de Romanos, pelo conteúdo que há nesse livro, é tão fantástica e tão esplendorosa que dá vontade de ficar lendo Romanos, acabando a leitura, volta para Romanos e vai até o final de novo, vai, volta, porque é de um conteúdo maravilhoso. Nesse sentido é que eu digo a vocês que às vezes o pregador, a pregadora, o pastor e a pastora sentem-se limitados pelo tempo, mesmo na igreja, mesmo nos púlpitos, porque o conteúdo é tão vasto e tão significativo que o tempo passa muito rápido para a gente compartilhar. E se por outro lado a gente for 2 a 3 versículos por vez, aí precisa ficar um ano inteiro, 2, 3 em Romanos e há outras necessidades que o rebanho precisa. De qualquer maneira, hoje nós vamos trabalhar com Romanos capítulo 3. Como eu não posso saudar a todos e o todos é um número que só aumenta, é um agrupamento de pessoas, agrupamento de cristãos e agrupamento de amigos que poderão se tornar cristãos, agrupamento de estados da Federação Brasileira, da República Brasileira, e agrupamento de países. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas como não posso saudar todos esses nomes de pessoas ou estados em que estão nos ouvindo, ou nações que estão nos ouvindo, hoje eu farei uma saudação especial de gratidão à irmã Floranete. A Floranete tem sido um exemplo de comprometimento missionário, porque ao primeiro chamado, ao primeiro suar da trombeta, como nós traduzimos, né, o termo chofar, ela já responde e providencia alguém, e dessa vez nos colocou em contato com uma família muito querida que em outro momento eu destaco. E também um grande abraço a nossa irmã Liene, a Aline. Peço a bênção da mãe, uma mãe emprestada, já que a minha já dormiu no Senhor, da Margarete também. Eu pedi emprestada mais uma mãe. A promessa bíblica é que aqueles que seguem ao Senhor ainda terão nessa vida pelo menos 100 vezes mais. E eu posso dizer a vocês como testemunho que já recebi essa centena de mães e ao longo de toda a vida cristã, e essa centena vai se ampliando para mais e mais pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Último comunicado que eu faço hoje, preste bem atenção. Eu não tenho dúvida alguma de que o projeto que está sendo desenhado tanto no seu aspecto estrutural como no campo das disciplinas e a postura que estamos planejando adotar ao longo do tempo para com os alunos e as alunas de teologia da Academia Teológica Logos 7, pertencente, preste bem atenção, essa não é uma obra de nenhum aventureiro, ou nenhuma obra isolada, minha ou minha e de Margarete, não. Nós temos um guarda-chuva, nós temos um amparo, nós temos autoridades sobre nós e tem sido assim, nesses 4 anos e 4 meses. Oficialmente, porque eu já cheguei um pouquinho antes de ser arrolado como membro, mas tem sido assim na Assembleia de Deus. Essa faculdade de teologia, Academia Teológica Logos 7, tem na sua presidência, tem na sua presidência, na direção maior, o presidente da Assembleia de Deus no Ministério Galileia. Mas eu penso que ao longo dos anos nós poderemos incluir outros assembleianos e outros irmãos e irmãs de outras denominações, desde que comprovadamente nós temos absoluta certeza que não vai se infiltrar nessa escola nenhuma semente maligna do humanismo. Porque para fazer sociologia, pessoa entra na faculdade de sociologia, para fazer psicologia, entra na faculdade de psicologia, e assim por diante. Nós estamos entrando. Você está entrando na faculdade de teologia, Logos Teu, a ciência que estuda o maior dos maiores, que é o nosso Rei dos Reis, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você perdeu a primeira e a segunda disciplina, eles nesse mês estão cursando História de Israel. Nós já temos dois módulos, um em Minas Gerais e um em São Paulo. Se você perdeu, mas deseja, fala, olha, eu quero ver esse negócio aí. Pelo menos para aferir, pelo menos para verificar, perdão. Então, entre em contato conosco. Faça como a irmã Floranete, quando eu pedi novos contatos, agora é um outro campo e eu não vou pedir para ela. Mas quem sabe ela tem tantos contatos, uma irmã preciosíssima de toda uma vida cristã. Se você conhece alguém que quer fazer teologia de excelência, eu não tenho dúvida que no prazo de 1 a 5 anos ela será a maior e melhor faculdade teológica das Assembleias de Deus, contemplando aí o que nós estimamos por volta de 25 a 30 milhões de brasileiros, e estará de 5 a 10 anos no rol das 3 a 5 melhores do Brasil e do Hemisfério Sul todo, entre todas as denominações. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não faltará cuidado estrutural, não faltará cuidado didático, não faltará cuidado logístico, não faltará cuidado de espécie alguma para que nós formemos homens e mulheres que têm o coração de Deus. Ah, pastor, então essa é uma escolinha devocional. Talvez um representante do inferno esteja ouvindo. Não, não é uma escolinha devocional. Só o que nós estudamos no Pentateuco, na primeira aula, ao longo de um mês, eu já citei tanto, em tantas pregações, que sei que os alunos já estão a par de dezenas de informações que eles desconheciam. E nós só introduzimos o Pentateuco. Agora nós estamos introduzindo a história de Israel. Então, não tarde, diga: olha, eu não quero fazer parte de um projeto que vem, manda um livrinho, eu estudo livrinho e tal. Eu já vi coisas assim, irmãos, irmãs. Não, eu quero fazer parte daquela que tem todas as condições para ser a melhor entre as Assembleias de Deus e uma das cinco melhores, três a cinco melhores, entre todas as denominações, num prazo respectivo de 5 a 10 anos. E tem cobertura da Assembleia de Deus Galileia, muito embora eu também tenha um contato excelente com uma espécie, bom, com muitos pastores amados, pastor Marcelo, pastor Anderson, meu pastorzinho amado. Aliás, um abraço a toda a família. Tem muitos pastores, pastor Kleber, né? Muita gente da Madureira, pastor Luiz, uma saudação a todo o campo de Atibaia e um contato com o presidente. E eu tenho certeza, pelo que o conheço, pela competência dele, que ao longo dos próximos meses ele estará separando alunos para também se graduar no bacharelado nessa instituição das Assembleias de Deus. Quero deixar claro, ela é da Assembleia de Deus, mas nós estamos nos propondo a fazer o que outros foram chamados para fazer e não fizeram. Fizeram durante um pequeno tempo na sua história, às vezes até fora do Brasil, mas quando chegaram no Brasil e passaram a gestão para os brasileiros, haja, haja, né, irmãos? É só você estudar a história do Brasil, aí vem falta de disciplina, falta de método, falta de correção, né? Às vezes falta de ética. Eu não estou me referindo a nenhuma especificamente, estou falando da história do Brasil. Às vezes corrupção. Então, não, eu quero pertencer a uma comunidade, eu quero pertencer a uma faculdade, perdão. Eu quero pertencer a uma faculdade que, do começo ao fim, até a volta de Jesus, pretende formar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Tá bem? Fica o meu convite, eu aguardo a sua inscrição, seu contato. Se você não pertence a nenhuma denominação, pode entrar em contato conosco. Se você é parte de uma denominação independente, fale com o seu pastor e entre em contato conosco para que nós possamos abrir um polo. Ainda tem melhor, é uma faculdade à distância, não sem perda de qualidade, porque nós vamos ser rigorosos nisso. Mas nós abrimos um polo na sua igreja, em qualquer segmento, em qualquer lugar do Brasil ou de outras nações. Vamos providenciar meios para isso. É só uma questão de querer e trabalhar, né? Orar, depender de Deus e trabalhar. Se você pertence a uma comunidade maior, por exemplo, eu pertenci a uma comunidade histórica de mais, vai fazer agora 300 anos. Eu pertenci à Assembleia, pertenço à Assembleia de Deus, que já fez, já completou 100 anos. É chamado das igrejas pentecostais históricas. Então eu tenho esse privilégio. E essas igrejas têm essa conexão, essa comunicação entre os segmentos, os mais diversos segmentos. Nesse caso, é preciso que haja um aval, não só do pastor e da pastora, a menos que isso seja autorizado na sua denominação, mas é preciso que vocês, preferencialmente, tenham um aval da vossa liderança, no caso, ou uma superintendência, ou uma presidência, aí é necessário para que nós nos mantenhamos com um bom testemunho. Também não se faz nada sem um bom testemunho. Nada que agrade a Deus sem um bom testemunho. Bom, pastor, gastou 15 minutos para falar. Sim, mas é importante que a faculdade já está correndo, já foram duas disciplinas. Nós vamos oferecer o curso breve para quem não tem o ensino médio e nós vamos oferecer o bacharelado. Já estamos oferecendo. Toda a documentação está tramitando já. E então, bacharelado para quem tem o ensino médio. Agora, vamos para a nossa aventura, a aventura de Romanos, capítulo 3. Desconte esse tempo que eu tentei compartilhar, espero ter compartilhado uma bênção com você, que é uma faculdade de teologia que busca ser segundo o coração de Deus. E entenda então que vamos avançar um pouquinho na reflexão, mas por causa de algo muito importante. Romanos 3. Que vantagem pode haver, então, ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus, o que nós chamamos em grego do próprio Logos Teu. O próprio Deus vivo, a própria palavra viva. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a verdade ou a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, Por que não dizer, como alguns caluniosamente, que caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Quanto ao ser humano que é infiel e injusto, a partir do verso 9, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não, irmãos e irmãs. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. O terceiro bloco, os justificados pela fé em Jesus. Você pensou que não tinha uma palavra de vida e de vitória? Até agora foi o diagnóstico. Agora, a partir do verso 21. Entretanto, nesses últimos tempos, aleluia, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, irmãos, a lei e os profetas falaram dessa obra de Deus. Muito embora nós não dependamos da lei e dos profetas para a nossa salvação. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, glória a Deus. É hoje o seu dia, meu irmão. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, irmão, olha que bênção, irmã. Você, todos nós pecamos, e você pode ser justificado de modo gratuito mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Que maravilha! Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue. Acrescento eu aqui, vertido na cruz do Calvário. Não acrescento no texto bíblico, que seria uma maldição, mas acrescento no comentário já. Proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Olha, maravilha, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que da sua fé em Jesus. Deposite toda a sua fé em Jesus e você será justo, justificado pela fé. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus. Apenas dos judeus? Ora, não é. Ele igualmente é Deus de todos os povos? Evidente que sim. Dos gentios também. Visto que há um só Deus que pela fé justificará circuncisos e os incircuncisos. Repito para você, e acho que já todos estão memorizando. Circuncisos, estamos nos referindo aos judeus, incircuncisos a todas as outras nações, tá bem? Só um último esclarecimento, vou tentar não falar mais sobre isso, porque creio que já todos assimilaram. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Alguns gostam de pensar assim. Anulamos, pois, a lei. O fim da lei é Cristo. É o máximo, é quase o máximo da absoluta ignorância. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. De modo algum, de modo algum. Jesus já tinha deixado claro, e agora o apóstolo Paulo, o maior sistemático do Novo Testamento, explicita. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Tá bem? Ao contrário, confirmamos a lei. Ao contrário, confirmamos a lei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Alguns destaques rápidos para você e para mim. No capítulo 3, no versículo 9, todos estão debaixo do pecado. Nos capítulos 1 e 2 do livro de Romanos, Paulo demonstrou que todo mundo, seja gentil ou judeu, é escravo do pecado. Ele explica o porquê disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. Isso por causa da queda, irmãos. Natureza decaída, retratada lá no livro do Gênesis, na história do Jardim do Éden, na narrativa do Jardim do Éden. Que o instiga, natureza pecaminosa, que o instiga ao pecado e ao mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob condenação divina. A solução de Deus para essa situação trágica é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça, salvação a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, essa palavra é para você, uma palavra de vitória para você se apropriar do que Deus tem para você. Para essa situação trágica, que foi diagnosticada em dois terços do capítulo, e o terceiro terço ficou para explicação, mas Repito, para essa situação trágica é oferecer perdão. Deus, o nosso Deus é o Deus que está pronto a perdoar, a ajudar, a agraciar, a justificar e a salvar a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, não vou pormenorizar o processo de salvação que temos feito muitas vezes. Mas por Jesus Cristo, pela aceitação, só isso, nós podemos experimentar isso. Perdão, ajuda, graça, justiça, salvação, redenção e tudo mais. Aleluia! Louvado seja Deus! Se aproprie disso, meu irmão. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Se já aceitou, seja batizado. Se foi batizado, se santifique a cada dia. E se está no caminho da santificação, se comprometa, se tornando um discípulo, alguém comprometido com missão. Pastor, mas eu não tenho a menor condição de sair da minha casa, eu tenho uma limitação aqui, não posso sair. Meu irmão, você pode ser um dos maiores missionários da nossa geração, porque o primeiro modo de se fazer missão é orar. Fique em oração, oração, oração, oração. Eu tenho certeza que é graças à oração de vocês que nós chegamos em um ano com um celular absolutamente capenga da velha guarda. Nós chegamos a 20 países. Por que isso acontece? Pela graça e pela oração dos irmãos. Porque quando pedimos algo que é segundo a sua vontade, podemos ter a certeza que ele nos responde. Entre o versículo 10 e o 18, não há um justo. Vamos deixar isso claro mais uma vez? Esse versículo expressa o exato conceito da natureza humana. Ou seja, todas as pessoas, no seu estado natural, são pecadoras. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a conformar-se com esse mundo tenebroso, conformar-se com as obras malignas, as obras do diabo. Olha aí os pais nessa semana, ou semana, nas semanas anteriores, matando o filho. De novo, já virou comum o outro dando tiroteio numa high school, num colégio, num instituto secundário, lá nos Estados Unidos. E as pessoas vão se conformando com isso. E quanto à natureza pecaminosa, ou seja, as obras da carne, então todos são culpados de desviar-se do caminho da piedade, da santidade, para o caminho do egoísmo. Muito bem. Segundo destaque. Terceiro, já lá no versículo 18, não há temor de Deus. É o que nós precisamos resgatar. Essa igreja unida, independente de denominação, essa igreja unida vai trabalhar, vai orar e trabalhar pelo resgate do temor de Deus em nome de Jesus. Porque a humanidade continua em tão deplorável condição. Na verdade, é uma indagação, perdão. Por que a humanidade continua em tão deplorável condição? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. E há uma série de textos que não vou mencionar agora, porque senão o tempo se esgota. Avançando para o versículo 21, Um outro destaque, a justiça de Deus. O tema maravilhoso trabalhado em Romanos. Lá no versículo 21, essa expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, o Senhor, dentro das normas da sua justiça, como nos mostra o versículo 26, nos leva a um relacionamento correto com ele mesmo e nos liberta do poder do mal. Aleluia! Você vai ser liberto do poder do mal, de qualquer tipo de investida do mal contra a sua vida. Você está sendo liberto agora. Eu neutralizo todo dardo inflamado contra a sua vida. Todo dardo inflamado do maligno está repreendido em nome de Jesus, porque esta é uma obra do Senhor. No Antigo Testamento, a operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Bem, essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado. Como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente, ela se mantém nova e suficiente. Por isso que eu digo que há uma linha de continuidade, eu não, né? Todos os teólogos e teólogas. Há, por um lado, uma linha de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Todos que não faltaram nas aulas ou não dormiram, né? Há uma linha de continuidade incontestável entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma linha de continuidade. Não que os temas sejam os mesmos, não que a abordagem seja a mesma, não que a característica literária seja a mesma, mas há um princípio que norteia do começo ao fim toda a Escritura Sagrada. E isso nós chamamos de linha de continuidade. E, ao mesmo tempo, quando entramos num novo livro, ou particularmente quando entramos no Novo Testamento, há uma alternativa temática, há uma nova possibilidade temática que enriquece a linha de continuidade, mas acrescenta mais sobre o espírito do que foi dito até então. Tudo que foi dito até então tem um acréscimo, sobretudo quando entramos no Novo Testamento, onde nós entendemos o espírito da lei, o espírito da profecia. Essa justiça de Deus é nossa, irmãos e irmãs, mediante a fé em Jesus Cristo. Já no versículo 22, a fé em Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. Ninguém se ofenda com a palavra objeto, que não estamos falando de um objeto, o lápis, o papel, o livro, o caderno, não. Objeto de estudo, de reflexão, tema que está sendo refletido. Conteúdo que está sendo apresentado. Cristo é o real conteúdo da nossa fé. A absoluta a abrangência de tudo o que significa a nossa fé. A absoluta amplitude de tudo o que significa a nossa fé, como confirmação máxima da lei e como confirmação máxima da profecia, do espírito da lei e do espírito da profecia. Às vezes até parece uma descontinuidade, mas não é. Há uma linha de continuidade com o um aprofundamento do espírito da lei. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador. Só o que Deus espera de mim, de você, é que nós o aceitemos como Senhor e Salvador, para a sua salvação, para a salvação de qualquer pessoa. Nós só precisamos que ela aceite, se arrependa dos seus maus caminhos, mude de vida e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. E às vezes isso acontece até em ordem inversa. Ela aceita e depois o aceitar de Jesus vai gerando nela todo um arrependimento e todo um processo de gestação de uma mudança. O que importa no conteúdo, na abrangência do conteúdo, é que Jesus Cristo é a amplitude máxima da nossa fé. No versículo 24, justificados gratuitamente pela redenção. Vamos entender isso mais um pouquinho? Esse versículo contém duas das palavras que Paulo mais usa para expressar a salvação: justificados e redenção. No versículo 25, uma sequência, fala do seu sangue. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Logo, em primeiro lugar, foi um sacrifício de Jesus e uma oferenda do seu sangue vertido na cruz do Calvário, ou seja, da sua vida. Deus deu a vida por nós, logo nós devemos dar a vida por ele e pelos nossos irmãos. Em segundo lugar, ela foi uma morte vicária. Ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros, para o seu bem. Você que está me ouvindo agora, onde estiver, ele morreu para o seu bem, para o meu bem. Oh, Deus maravilhoso! Em terceiro lugar, foi uma morte substituinte ou substitutiva. Quem não entendeu ainda, entenda agora para não soltar pérolas por aí. Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado. Vou repetir, o pecado era nosso. Se era nosso, éramos nós que deveríamos pagar, mas ele nos substitui. Se ele nos substitui, está aqui um ato substitutivo, como o nosso Senhor fez conosco. Ele é o nosso substituto. Essa é a obra maravilhosa da expiação. Em quarto lugar, foi através do seu sangue, da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, ela foi propiciatória. A morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. Contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita uma propiciação junto a Ele, o Senhor, em nosso favor. Pela propiciação no sangue de Jesus, a santidade de Deus permaneceu imaculada e ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Deve ser enfatizado, que o próprio Deus propôs Cristo como a nossa propiciação. Versículo 25, quase no fim do capítulo. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ela foi propiciatória e ela foi expiatória. Que é isso, pastor? Um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo meu pecado e pelo seu pecado. Como expiação, o sacrifício visa remir a culpa. Pela morte de Cristo, foram anulados a culpa e o poder do pecado que fazem separação entre Deus e o crente. Meu irmão, minha irmã, se você que ainda não aceitou, não aceitar hoje a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ouvindo tudo que Deus fez por nós, em Romanos 3, e vem coisa melhor ainda, mas se você não aceitar hoje, olha, grande é a dureza do seu coração, porque é muita bênção. Ele anulou a nossa culpa, ele perdoou o nosso pecado, tudo que fazia separação entre nós e Deus foi anulado, foi desfeito. Em sexto lugar, essa obra na cruz foi eficaz. A morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir um efeito cabal, final, definitivo, necessário da redenção quando esta é buscada pela fé. Em sétimo lugar, ela foi uma obra vitoriosa. E por isso você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Essa é a palavra do dia para você. Você é mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Não desanime. Deus proverá. Você é mais que vencedor. Essa obra foi vitoriosa lá na cruz. Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás, das suas hostes demoníacas ou poderes espirituais malignos que mantinham o ser humano no cativeiro do pecado. A sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e do ser humano. Grifo meu. Assim sendo, a morte de Jesus Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. Como diz em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19, ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão do pecado, da morte, e nos libertou para servirmos a Deus. Meu irmão, dê um grito se você puder. Se você estiver num lugar público, não grite, não, senão vão te achar que você está maluco. Mas dê um grito por dentro e diga: Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, que Deus maravilhoso! Eu sou mais que vencedor. Termos bíblicos para a salvação, todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados acima, pertencem em potencial a todo ser humano, mas, preste atenção, tornam-se realidade somente para aquele que, pela fé, aceita Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles. Ele morreu por todos e está à disposição de todos, mas só se apropriará disso quem o aceitar. É hoje o dia, é hoje o dia. Pessoas, irmãos e irmãs, vão enviar para você essa palavra, e depois de enviar, você, na sua casa mesmo, ou onde puder, aceite a Jesus, aceite, diga sim. Deus, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Ele vai dirigir a minha vida e meu Salvador. Ele remiu tudo. Ele perdoou meus pecados, me livrou de toda culpa, me lavou. me transportou das trevas para a luz. Eu não passo mais um dia, diga assim. Eu não passo mais um dia sem me manter no corpo de Cristo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já no versículo 31, último versículo do capítulo, estabelecemos a lei. Ora, a salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Queridos, é outro comentarista. Você vai de comentarista em comentarista, vai no apóstolo Paulo, vai em Jesus primeiro, depois vai no apóstolo Paulo, depois vai nos pais da igreja, depois vai de comentarista em comentarista ao longo de 2000 anos, e é uma palavra só. É inacreditável como algumas pessoas têm obscurecido o seu entendimento, pessoas até virtuosas em muitas áreas de suas vidas, mas o inimigo obscurece o entendimento. Então, repreenda isso agora. Eu repreendo em nome de Jesus todo todo obscurecer do entendimento, toda a obscuridão do entendimento de cada irmão e irmã no Brasil e fora do Brasil. Eu repreendo isso em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu sei que eu oro segundo a palavra dele, e por isso então eu já tenho certeza que agora mentes estão sendo libertas desse processo de escuridão, de falta de compreensão, e elas vão entender definitivamente a linha de continuidade e a particularidade de cada livro, de cada gênero, sob certo aspecto. Quando eu verticalizo, eu então adentro em outras nuances. E quando adentro, faço alguns passos, não na linha de continuidade, mas eu dou alguns passos de descontinuidade. Isso não vai ficar tão fácil assim para você. Eu adentro na descontinuidade, mas assim que eu deixei de verticalizar e volto a horizontalizar a abordagem, então eu volto para a linha de continuidade, porque nenhuma descontinuidade na Bíblia é maior do que a linha de continuidade temática. Mas é permitido, pastor? Claro que é permitido verticalizar. É o que Deus mais deseja, é que você vá ver. Primeiro conselho: leia a Bíblia de capa a capa, de costa a costa, como dizem os americanos, de costa a costa, para você ter uma primeira visão geral, é uma primeira mão de pintura. Depois que você fez isso, aí você já vai dando alguma verticalizada na medida em que você estuda livros. E, em terceiro lugar, você vai verticalizar mais, sem perder a linha de continuidade, quando você estudar temas que perpassam por livros diferentes. E assim por diante. Essa já será a sua terceira leitura completa da Bíblia, e aí, com o passar do tempo, com livros teológicos, livros inspiradores para a sua vida cristã, você faz algum desvio, assim como a estrada quando está sendo consertada, só que nesse caso a estrada está perfeita, né? Não serve como exemplo, só para você entender. Você dá uma saidinha por um minuto e volta, mas não saidinha do propósito de Deus. Entendam bem, e eu tenho agora muitas testemunhas. Agora não são mais 50 pessoas. Eu tenho muitas testemunhas de que você dá uma saída de 30 segundos, um minuto, né? Enquanto você está descontinuando aquele processo primeiro e averiguando o terreno na verticalidade, para aprofundar-se na verticalidade. Você se aprofunda, tem a permissão de Deus para dar uma aprofundada e uma saidinha do tema geral para poder aprofundar-se, e em seguida você vai perceber que essa própria conexão, essa própria conexão com o desvio de descontinuidade levará você ao retorno à estrada, que é o que nós chamamos de linha de continuidade. Não é tão fácil entender de primeira mão. Você vai ter que ouvir outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, para não interpretar mal. Segundo, tem que aprender a pensar. Aprender a pensar significa conhecer o Logos. Quem é o Logos? É a segunda pessoa da Trindade. E para aprender a pensar, demora um tempo. Não é aprender a pensar para decorar a coisinha, decorar a equação, decorar isso, decorar aquilo, e depois decorar uma série de nomes na sua área de atuação, depois que você fez o vestibular, tal. Não! Aprender a teoria do pensamento, a lógica do pensamento. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Na verdade, a justificação pela fé confirma a lei. Na verdade, a justificação pela fé confirma a lei. Porque aí você vai ter que entender claramente o que é a lei, quanto ao seu propósito e função original. De amar a Deus sobre todas as coisas, pelo menos uma síntese que Jesus fez, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vai experimentar na realidade que a justificação pela fé confirma, confirma, confirma a lei e os profetas quanto ao seu propósito e função original. Mediante sua reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo. Olha só, mediante, através de sua reconciliação com Deus e da obra regeneradora que o Espírito Santo gera em você. O cristão, grifo meu, porque eles usam crente aqui, é capacitado a honrar e obedecer à lei moral de Deus. A lei moral está sintetizada no Decágolo ou nos 10 mandamentos. Que Deus nos abençoe poderosamente. Aguardo você nos nossos núcleos de teologia que vão se espalhar por toda a parte, em nome de Jesus, se essa for a vontade do Pai. Se não for, aleluia também. Aleluia também. O que importa é fazer a vontade dele. Louvado seja o Senhor, pela nossa breve reflexão de Romanos, foram aí 50 minutos só para falar de vários temas que estão na estrada dessa continuidade. E algumas inflexões, né? Algumas verticalidades possíveis dentro desse tempo e dentro da nossa possibilidade aqui instrumental, sem olhar no seu olho e coisa parecida. Mas eu agradeço muito e que você ouça essa palavra e sinta-se hoje: ah, eu sou vencedor, ah, eu sou abençoado. Ah, eu sou muito amado por Deus, porque ele morreu na cruz por mim. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, mas 90% do grupo já aceitou, só 10%, 5% que não aceitaram. Ótimo! Você que já aceitou, diga: Senhor, eu sou um abençoado. Sou justificado pela fé em Jesus. Sou salvo. E agora estou em franco processo de santificação. Diga mesmo, diga lá das entranhas, diga lá de dentro: ah, eu sou um abençoado, eu sou um bem-aventurado, eu sou uma pessoa feliz, porque Deus me ama e está me santificando. Está me santificando. Está me santificando. E um dia ele me glorificará. Porque eu serei parte do corpo glorificado de Cristo. Já sou parte, mas ainda não completamente. Não dá para entrar nessa questão, já vou parar. Já sou parte. Já sou parte do reino. Já sou parte do corpo quando aceito. Mas ainda não completamente. Mas logo, logo está chegando esse momento onde nós experimentaremos da completude dessa participação no seu corpo e no seu reino. Que Deus o abençoe. E ele gera em você, daqui até o fim da noite, muitas vezes a palavra gratidão. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua obra na cruz do Calvário, pelo que passamos agora pela Páscoa, pelo preparo que nós vamos tendo, ainda refletindo sobre a Páscoa, mas também nos preparando para que depois de 50 dias da sua morte, nós, quem sabe, tenhamos um outro grande vento impetuoso por todo esse país. Algo como um vento impetuoso, não é? Que eu estou pedindo uma ventania, não é isso? Algo como uma experiência que seja tão intensa como um vento impetuoso. Algo tão intenso como línguas repartidas como fogo. De tal maneira a igreja saia a anunciar o evangelho vivo e de fato nós não sejamos só número no Brasil. Se levante uma geração de verdadeiros adoradores para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, a motivação, a gratidão do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.